somos a contra indicação do carnaval. Na go de tambor digital, fênix da cinza de quarta total. MST da rede social, sabendo de onde vem as crianças, alarma. Assim como cê sabe de onde vem as armas, grana de judeu, petróleo árabe, negócios. Mas sangue e suor são sempre nossos, chefe. Vai ter um 5712 lá, enquanto a Unicef vier depois das HK. Sem blefe ou teoria, sem teoria, CDF do que não presta. Olha pra esse lugar, os rapper brinca de cafetão. Vim tipo um afegão, estoura o champanhe e da própria extinção. Corremos como a Lambrouxa, o prêmio, frustração. Pondo pra baixo, tipo a sombra do Ghost, a nova tropicalha. Velha ditadura, nossa represália. Fuga da vida dura, ação necessária. Por nossa bandeira, que isso é a reforma agrária da música brasileira. Vai. Quantas noites cortei? Cortei? É importante dizer, uhum, que é preciso amar, é preciso lutar, resistir, até morrer. E aí? Quanta dor cabe no peito, por nós, por uma vida só. Aí. É quente. É preciso ser maior. Somos a bomba, redenção, napalm, miséria, cartão postal, Brasilândia, Capão, Vidigal. Estopim da guerra racial. Foi amistade, pouca idade. Hoje jihad, problema. Revolução morena, que se descobre quando vê no sistema essa máquina de moer pobre. Os porco reina, orgia, favela queima, como congresso deveria. Eu falo de suor e calos, traumas e abalos, almas e ralos. São Paulo, fumaça feia, capitães do mato versus capitães de areia. Tristeza, pé no chão, no país referência, em arma anti-manifestação. Ódio na íris, drogas num pires, terra Brasilis, ambição. Olhos de Osíris, e só parar quando pôr uma faixa preta no arco-íris. Quantas noites cortei? Sozinho. É importante dizer, o quê? Que é preciso amar, é preciso lutar e resistir até, até o fim. Quanta dor cabe no peito, uhum, ou numa vida só. Então, é preciso não ter medo. É nóis. É preciso ser maior. Por isso eu digo e repito, quem quiser ser bom juiz deve aprender com o Preto Benedito.